E restrições para uma centena, o Juliette Bravo Delta. Desde a restrição, acender para uma centena, Bravo Delta. Torre, voo no 648. Voo no 648, mantenha o ponto espera. Mantenha, 648. Chacal 09, decolado 55, controle 120, decimal 8. Controle 208, Chacal 09, bom dia. Contato radar, sou para o 110 via saída Conde. Via saída Conde, subindo por 110, é possível manter o 90 como final? Autorizado, nível 090, Chacal 09. Então sobe por 90 na Conde, Chacal 09. Estamos em Juliette Bravo Delta, confirme a prioridade para o destino. Uno 648, devido à solicitação do controle, e a aeronave que decolou à frente, uma performance menor, o controle pediu que o senhor aguardasse. Torre, o carro Serra já liberou o eixo da 10. Bravo Serra Serra, no visual, confirme intenções. Vai seguir para Caju pelo litoral, cara. Gente, aguarde transferência. Na sua escuta, Serra. Bravo Serra Serra, transfere controle 120, decimal 8. 128, grato, Bravo Serra Serra. Salvador, bom dia, tá 3198. Tá encerrado. Vou para o nível 180, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Ilhéus 201, azul 2770, obrigado, eu volto. Esse Bravo Serra Serra, em condições visuais, quanto possível ser estimado de ingresso na terminal Aracaju e seu pouso? Só um segundo para estimar, cara, o Serra Serra. 20.8, transpondicionado 0260. É, confirma, é para o azul 2710, né, senhora, essa informação? Afirmo. Ok, então, azul ciente, 190, 170 conforme rota. Conde, Golf 677, Aracaju, transponder 0260, controle 208, azul 2710. Azul 2710, procedimento está correto, um pronto, pushback, treinamento. Manoel, obrigado, azul 2710. Prossiga. 14h35 para livrar a terminal, e 15h15 para pouso em Aracaju. Gente, o Bravo Serra Serra reporta livrar no CTR. Vai reportar o Bravo Serra Serra. Bom, no 648, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E manter pistão no zero, 648. Romeu Golf, mantém a posição. Ah, só vai pra chamar a torre 78 ao centro. Torre Salvador, muito bom dia, céu Papa Tango Zulu para o Whisky. Papa Tango Zulu, Papa Whisky, prossiga. Zulu Flávio está mantendo no 1510 na prova da rotatória. Zulu Papá Whisky, mantenha rotatória. Faça 360 pela esquerda, reporte a interceptar no final 17. Passar isso, fazendo 360 pela esquerda, reportará a interceptando no final do 17. São 3198 aos 59, são 1 no 2 no 1. 2 no 1, bom dia. Genéme 140, estão autorizados a aprontar. Salvador, bom dia, 731198. São 3198, bom dia, autorizado Type Alpha, reporte Anja da Sul Juliette. Via Alpha, reportaremos Anja Salvador, San 3191, com a Romeo autorização. San 3191, prepara da El Lederume, aguardando cópia. Da El Lederume, San 3191. Na 4, pode prosseguir na terceira. 3191, pronto, cópia. Na 4. 1864, prossiga. Autorizado para seguir a descida. Autorizado, descida 2000 pés, ajuste no 02, zona livre LSX, pista 10, reposto no localizador. Ok, então 2000-1021, autorizado LSX, no localizador, 964. 2 Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5031. Então 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decola da 10 com curva direita na Dael Lederume, entrando na Lederume 87 Moura. 208 controle, 5271 é o código, San 3191 na 5. Humano 5031, transponda, então 3191 na porta push. 5031 reportará, San 3191. Decolar pista 17. Vento 180 graus, 099. Operado, 3198, mantém posição. É, só em seguir a condição, motivo de movimento, não tem posição. Alves, o que chamou? Voo no 622. Voo no 622, autorizado, alinhar e manter pistão a zero. Sim, Romeu Golf, decolado 03, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Romeu Golf, bom dia. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Golf, decolado da 17, já tem que relatar, manter a proa até 3.000 pés, Romeu Golf. Romeu Golf, mantendo a proa até 3.000 pés após a esquerda na saída mão. Após 3.000, vindo virar a esquerda, né? Romeu Golf. Capatango Zulu Papa Whisky, autorizado pouso pista 97, vento 190 graus, 119. Prato, Zulu Papa Whisky, prosseguindo para o pouso 17. Meu 940, sou autorizado da Via Índia, quando está pistão 90, chame 2 em Salvador, sim, 18219-5, ajuste altímetro, 10021. Três, 1198, estou autorizado em direção de posição 02. Solo Azul 4207, com a informação Romeu, bom dia. Sando 1120, vou na 648. Tem segundo 648, aguarde seu serenho. Assim que puder combinando aí com o centro registro de Maceió, por gentileza, vou no 642. Ok. Obrigadão. Estabilizando, LS, acredita 10, boa noite, 64. Boa noite, 64, completa com a torre, 1-1895, com o pouso. 1-1895, obrigado. Prossiga. Autorizado, Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva à direita, saída da Euleda Motiva. E Apesulu 10, Piraí, Umbade, Apesulu 44 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 120-8, transponder 5033. Peço para Guarulhos 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, da Euleda Motiva, Apesulu 10, Piraí, Umbade, Apesulu 44 e Pagog. 120-8 é a frequência do controle do transponder 5033 para o Azul 4207. Azul 4207, contagiamento é correto, pronto para o tiver acionamento. Já, obrigado. Autorizado backtrack, reporte livrando na TAC 6 Romeu. Ano 70, possibilidade de aprovar direto Serra Delta ou Forra. Põe direto o Romeu Romeu Golfo, ponto se você estimar sua pouso. Celeme 140, mantém o ponto espera. Lateral ponto, Celeme 1, Marcelo. Salvador, ABS 7487. ABS 7487, aciona a identificação, desça para o quarto, meu PS com ajuste 021, via chegada bom. Pois não, via chegada a mão. 4-7-3-1-1-1-7-4-7. Controle em Salvador, Juliette Bravo Delta está atingindo o 085. Está em condições visuais, solicita o mesmo como de original. Gente, Juliette Bravo Delta, regras modificadas 0408, tudo em, mantém em condições visuais no 085. Bravo Delta. 08, controle 120-8. 1-1-864, autorizado pouso, pista 90, vento 90 graus, 1-1-1-9. De boa, Zulu 10, boa noite, na 4. Ficadas, 1-4-0-9, mantém-se em condições visuais, subindo para o 075. Ok, Zulu 075, pode entrar direto, Alagoinha? Autorizado, direto, o Romeu Romeu Golfo. Obrigado. Obrigado. Controle Salvador Romeu 21, perfil da Dael. É, foi cortado aí por outros aviões aí, confirmar a frequência do voo 648. 1-2-6-8-5 e 1-2-5-4-5. 2-6-8-5 ou 2-5-4-5. Bom trabalho, obrigado. Controle Salvador Romeu 621. Voo 621, contato radar, estou para o 360, via saída da Dael. 360 via Dael, solicito manter para o 150 para evitar formações. Cliente do desvio, gol no 621, reporta ao final. Reportará ao final. Bravo Serra Serra, a 20 milhas, do Nordeste do Observador, seu radar está encerrado. Mantenha-se em condições visuais e ao ingressar na terminal Aracaju, chame este controle em 120-3. No 864, no solo 10, libera direito, solo 121, décima 1. Direito 211, obrigado. Poderia confirmar 34 a bordo? 174 a bordo. Autorizado site da Índia, Pantré, 2985, voo 909. Tente, grata, bom voo. Tá. Bom dia, voo 1964 de França, escuta. Rádio Valeda, está presente? Foz dos Rios, autorizado Leda. Foz dos Rios, Leda, no meio dois anos. O repórter antes da Juliette, 1864. Xenef 1140, autorizado, decolar, pista na 0, vento 180 graus, zona 0 nós. Já decolagem 1140, obrigado. O meu Golf não é tráfego a reportar para no local. Esse para o SUS tráfego local, reporta cisão 3.500 pés. Azul 2710, está autorizado táxi Alfa, perdão, via Bate 1, táxi Índia, ponto 0.0, chame torre 1895, existe acima, 0.21. Bate 1, Índia, na torre, espera 1295, azul 2710. Para pushback acionamento, 3191 no 5. Para 3191, aguardo pushback acionamento. Aguardo. Bom dia, Oxané 6140, Transat. Oxané 6140, contato radar, sobre 350, VC da PUCA. 350, PUCA. O voo 1864 está próximo a Juliette. 1864, salmo queira aguardar a posição 05 ser liberada. Sente, 05 liberada, bono 864. São 3191, não estou autorizado. Se tiver estacionamento, estamos prontos para o táxi. Camarada, 3191. Pioneer e decolada no 0. Autorizado, ingresso Juliette, posição 05. Sente, após a Guazatá, cautela, Juliette 05, voo 1864. No 621, chama Recife no 251. 251. 847, disparo 2 no PET, porta estabilizada. Eu vou golpe se com esse lindo presente. Passando o Juliette Bravo Delta a 54 milhas, noroeste do Rio, chama 12 encerrado. Para o serviço de informação alerta, chama Centro Recife na frequência no 26.85. O Gol vai iniciar a curva um pouquinho, já vai estar a formação, ok, Heitor? Gente, Gol 1094, decolado 12 no meia, controle 120.8. Bom dia, obrigado. Confira, por favor, a frequência para o Gol 094. Controle 120.8. Obrigado. Contor, este é o Gol 2094, bom dia. Gol 2094, contato radar, só para 370 via saída Momo. 370 via Momo. Gol no 621, chama Centro Recife, no 25, décima 1. Da decolagem, 2710. Gol no 621, controle. Conselho 2309, a 65 milhas, nordeste do VOR de Salvador, seu radar está encerrado. Chame o controle Ilhéus em 120, décima 1. Controle Aracaju 203, confirma. Afirmativo, 120, décima 3, Conselho 2309. Índia, Conselho 295, graças a 319. Salvador, bom dia, Azul 427. O Xané 6140 chama correção. Vou direto Maceió. Autorizado direto Maceió, 6140, muito obrigado. Confirmou a aeronave módulo do controle? É o Azul 4257, controle para o Maceió. Azul 4257, prossiga para o controle. Pode ir entrando e descer na cabina, a gente está agora bloqueando a posição. MOPET, nós perdemos o contato com o Recife 1335 e 345. Poder informar a frequência do setor? E no setor que o senhor está, por favor? Estamos aqui na posição MOPET. O Azul, chame na frequência 133.25 e 125.1. 5, 5, 1, 2, 0. Controle Salvador, Xanemia 2000, transfere para a próxima medida, 5 da Xanemia 2000, autorizada a chegada a Mari, desse para o nível de voo 050. Patrulha Azul 2710. Abençoou, 247. Abençoou, 247, controle. Abençoou. Chame a torre em 1, 18, décimo 95. 95, é. Salvador, bom dia, Papá Romeu Tango Golfo November. Papá Romeu Tango Golfo November, mantém-se em condições de disputa de controle. Está ligado de descida para ver o November. Já do pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 1-0-9. Felipe, pouso, pista 1-0-9-7-4-8-7. 28 2710. Azul 2710, contato radar, passando 3 mil pés. Procura o nível de voo 190, via saída Conde. Conde 190, 190 azul 2710. Oceano M1 140, chama Centro Recife, da frequência 1285. 122.5, confirma para o Oceano M1 140? 126.85. Sim, Oceano M1 140, obrigado. Aquilo que não prossiga. Até 2 mil pés ou outro pelo quilo? Confirme a raquete de São Salvador. O outro pelo quilo reporta ingressando na CTR. Ingressando na CTR, o outro pelo quilo. São 8487 no solo, aos 22, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, 1, nossa, 487, vai liberar. Alô, Salvador, boa tarde, Atlas Cargo 8487, lembrando. 85. Obrigado. Alfa, Kilo, parte 3, função 07. 8487, Alfa, Kilo, parte 3. Obrigado. Regular, C3, controle 120, decimal 8. 08, 3191, grato. Controle, é o TAN 3191, decolou. TAN 3191, contato radar, para 340, vir TV Dael. 340, TAN 3191, quando possível, Leda. Após 2 mil pés, vou Leda. Vou Leda 2 mil pés, TAN 3191. Salvador é o azul 4207.06 com spec em funcionamento. 4207, autorizado, sem contato. Chama para o táxi 4207. Chega ali, mas vamos lá. Gente, Lima, Papa Mike, mantém 5 ônibus São José, se for mantendo 500 pés. Gente, o Lima, Papa Mike, na escuta do controle, quanto São José. Papa Mike, confirme o tipo de equipamento das suas a bordo. É 200, vem para 2000 pés em restrições, o ajuste no 021, reporte estabilizado. Está no 021, 10 restrições para 2000, chinês. Azul 4082, autorizada a chegada à margem, desta via para o nível 050. Via para o 50, Azul 4082. Sony liberaria a velocidade base para o 4082. Livre a restrição de velocidade, o azul 4082. Abraço, Salvador. Bom dia. É o Papa Romeu Lima, Bravo Juliette. Siga ali, um abraço direito. Conforme para Aracaju, nível 170, por parte da Aerostar, solicitar autorização. Bravo Juliette, autorizado Aracaju, o nível 170, decola pistão 17, a curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120.8. Transponder 0273. Autorizado conforme nível 170, 17 aqui sem uso, curva esquerda posta, onde a saída na Golf 677, 120.8, controle 0273 no transponder, o Lima Bravo Juliette. Lima Bravo Juliette, cotejamento está correto, são prontos para o estiver acionamento. Chamará Juliette. Na Serra Brava, Romeu Papá, autonomia 0426 e o POB 1117. 4207, por gentileza, poderia captar pessoas a bordo? 117, 117. 4207, autorizado táxi a Índia, ponte espera 10, chama a torre 11895, ajuste no 021, grata, bom voo. Na Índia, ponte espera, chama a torre 11895, fazer o 407. Tango com novembro, senhora, já está de volta no campo de posto, autorizado ali o seu coordenado. Eu conheço o Tango com novembro. Boa tarde. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 150 graus, 109. Ali decola da pista 10, azul 4207. Chamo centro Recife em 133 decimal 25, alterne 125 decimal 1. 3351, 3191, grato. Controle, China 6200, estabilizado, engenheiro. China 6200, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 3295, controle Salvador, obrigado. Salvador, Lima Bravo Juliette, está pronto para acionamento na área. Lima Bravo Juliette para acionamento, chame torre 11895, ajuste altímetro no 021. Poderia confirmar a pista a bordo? Tá. É, 04 a bordo. 295, confirme o altímetro, Lima Bravo Juliette. Aquilo sim, autorizado a posição rotatória. Grato. Lima, Bravo, Juliette, liberacionar, chame pronto, táxi. Chame pronto, táxi, Lima, Bravo, Juliette. Bom, valeu. Bom dia, Gol 1162, acione da educação, deixa eu ver a chegada da Mari para o nível 050, QNH 1021. Sete Kobe 21, 5000, apareceu o voice, tá, atenção. Firmo, 1162. Aguardado, obrigado. 2482 dessa via, chegada para 2000 pés, QNH 1021. 4082 para 2000 pés, descendo via 1021. Lima Papa Mike Visual, local de pouso. Visual, agressão na final. Frequência livre, Lima Papa Mike. Livre, grato. Aeronave de aproximação para Salvador, informa chuva leve no campo. São 3895, está autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva à direita, saída da Euleda, Motiva, via Pesulo 10, Piraí, Umbade, Pesulo 44, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5044. Pesulo Guarulhos, conforme 5044, sobre a direita, Pesulo da Euleda, Motiva, Pesulo 10. Amador, vamos 556 com a Romeu para o Galeão. Não, era 9. 556, Galeão. Bora 556, autorizado Galeão. Via Pernambuco, 857, nível 360, saída da Euleda Irume, com curva direita, pós-decolagem, transponda 5045. E confirma o controle? 1208. Cruzeiro para o Galeão, nível 360, via per November 857, da Euleda Irumi. Aciona 5045, controle 1208, gol 556 na posição 7. Volta posto, gol. Será? Você está na pequena desvia à esquerda por 10 milhas. Autorizado, azul 4207. No solo aos 3 meias, libera direita, solo 121, decima 1. Agora libera direita, solo 121, obrigado. Oscar, Kilo, Kilo, dá presente, autorizado, final 17. Grato. Alô, Salvador, o Xené 6200, livrou. Xené 6200, estou autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 09, do Pat 1. Alfa, Juliette, 09, do Pat 1, Xené 6200. Controle, confirma o ajuste do 401? Confirmo, o QNH 1021. 021, obrigado. 12710, serviço radar. Terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. Azul 2710, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 1203 Aracaju, 1-1. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de rebote. Posição 1-1 até o pátio 3, posição 1. Sim, você guarda a autorização. Sim, guardamos. O meu é com índio, informo que o aeródromo agora opera instrumento. Por gentileza, o Romeu atende. Backtrack, localização. Ah, é autorizado o backtrack. E mantenha a posição aguardando para o ingresso na Taxi Papá. Pois é, conforme rota, plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5052. Já autorizou 370, para repetir, rota 10, na Pucaraca. Controle opera 120.2, 5052, no plano de voo. Viu? Reporta a estafa e vai apontar a estabilidade. Voo 162. Azul 4207, chama centro. Recife 133.25. Alterne 125.1. 3325, Dana 1251, Azul 4207, obrigado, bom dia. O Azul 4082 estabilizado. 4082, informa que o teto agora é 1000 pés, visibilidade de 5 km. Chuva leve, chama a torre. Salvador em 1 no 8.95. 1 no 8.95, grato pela informação, tá já. Através do 06 e aguardando. Salvador Azul 4082. Do 4082, QNH 1021, no reporte quando visual com o campo. Chamará, confirme teto. Aproximadamente 900 pés. Grato. Lima Bravo Juliette, alinhado pronto. Lima Bravo Juliette, mantenha a posição. Bom, a CPG, modificando para plano instrumento. Azul 4082 é visual? Queimando as luzes da pista estão com um brilho coerente? Afirmo. Pronto. Visual 4082. Azul 4082, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 099. Vire pouso no zero, 4082. Azul 4082, solo 44, libera a direita, solo 121, décima 1. Livrando a direita, 121, confirme 121. Afirmo. Bom dia. Lima Bravo Juliette, autorizado decolar, pistão no 7, vento no 70 graus, 079. Autorizado, Lima Bravo. horas 14082, livro na Eco. 4082, autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 01 na parte 1. Alfa, Juliette, para o parte 1 na posição 1, 4082. Uma 556 após a passagem do América Retaguarda, está autorizado, chamando pronto para o táxi. Após o América, está lindo, 556. Para o Salvador, Papa Romeu Lima, Bravo Juliette. Papa Romeu Lima, Bravo Juliette, ainda cogindo, agora sim contato radar. Tuba, via saída Conde para o nível 170, troque o código para 5555. O Lima Bravo Juliette. 5555, via Conde, o Lima Bravo Juliette, sobe para o 170. Vai estabilizado o 1962, é bom. O número 62, operação instrumento, teto de 1000 pés, visibilidade de 6 km, chuva leve. Chama a torre, Salvador, em 198, decimal 95. 295. O América fica atento ao táxi da Embraer da Azul, após ser autorizado, prosseguir. Até o 43, se apostando ao término. Forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, vai passar a visão 162. Salvador Buenas, 3290, informação Romeu. Buenas, 3290, acione a identificação, dessa vez chegada a Mário para 2000 pés, do General 0021. Via Mari 2000 pés 021, Tan 3290. Avisou agora, 5-6-1-1-2, tá bom. Voo 962, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 069. Autorizado 1-2, tá bom. Vai acender. Gente, irei chegar junto com a IS. Uno 62, solo ao 51, libera a direita, solo 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1. 5-5-6, autorizado táxi, Taito 1, táxi da Índia, Pantos Pera, Pistona 0, Torre 1-1-8-9-5, Rua de Soltímetro, 0-2-1. Sim, Pátio Índia, Pontos Pera, chama Torre. Fala, Salvador, bom dia, bom nome é dois da Bolívia. O nome 62, está autorizado, tá? Se é Alfa, reporte a Juliette. Alfa, está direto. Confirma, Romero, Índia. Estou checando junto com a sala IS. Romeco Índia, confirme o espalho que se conta, por gentileza. 4-4, sim, autorizado, Terra Nova da Papau, nível 060, decolou no 7, curva esquerda na saída Momo, posso seguir direto conforme rota, controle 1208, transponda 5037. Romeco Índia, confirma pessoas a bordo? Solamento, Itália, chame torre 1895, ajuste no 021. Poderia confirmar radial ideal saída? Gente, grata, bom voo. Romeu Eco Índia, livre sonar, chame pronto pro taxi. Sonda 0, passe 1. Juliette, 1-0, posição, pode 1, não é, velho. Tá 3-2-0, companheiro, qual é? Mas, tô aqui, mas, boa. Torre, boa tarde, vou 5-5-6, próxima ponte espera no 0, pronto. 5-5-6, chama a torre 1-1-8-3-9-5. Já com o Índio na escuta, tô aí? Pronto. Bono 5-5-6, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 059. Vem, decola, bom. Eu é com o Índio na escuta da torre? T3290, autorizado final e LS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, não no 0, reporta no loco, tá 3290. T3290, informa chuva leve no campo e o campo operando instrumento com teto de 1000 pés e a visibilidade de 5 km. ACM, grave 5.